último beijo e abro a porta. Acompanho-te ao teu carro e antes que te vás, digo que não te quero mais de volta, pois não quero ser teu mundo à parte nunca mais. Tu tentas mudar-me com mais mil promessas, mas volto para dentro, fecho-me no quarto sem olhar para trás. E depois volto, sofro como as flores sem a primavera, mas não te quero aqui, não te quero aqui. Eu depois morro, choro como o céu às vezes sobre a terra, mas não te quero aqui, não te quero aqui. Enquanto fores dela, se alguma vez voltares noutra noite, as palavras que eu disse ontem hoje são iguais. Tu talvez entendas, só há uma saída. Eu volto para dentro, fecho-me no quarto sem olhar para trás. E depois morro, sofro como as flores sem a primavera, mas não te quero aqui, não te quero aqui. Eu depois morro, choro como o céu às vezes sobre a terra, mas não te quero aqui, não te quero aqui. Enquanto for dela, eu depois morro, sofro como as flores sem a primavera, mas não te quero aqui, não te quero aqui. Eu depois morro, choro como o céu às vezes sobre a terra, mas não te quero aqui, não te quero aqui. Enquanto fores dela, Canal 1. Chamas a dançar, sim. pedir licença. Cantávamos cantigas proibidas. Vencemos os apelos da descrença, que não deixaram mágoas nem feridas. Clandestinos do amor, sábios e loucos, vivemos de promessas ao luar. Das noites que souberam sempre a pouco, sem saber o que havia para jantar. Mas enquanto olhares para mim, eu sou eterna. Estou viva enquanto ouvir a tua voz. Contigo não há frio, nem inverno. E a música que ouvimos vem de nós. Sem saber o que era o perigo de beijos e de cravos encarnados, do calor do vinho e dos amigos, daquilo que para os outros é pecado. Tu sabias que eu vinha ter contigo, pegaste-me na mão para dançar. Como se acordasse um sonho antigo, nem a morte nos pode separar. Nós somos um instante no infinito, um fragmento à deriva no universo. O que somos não é para ser dito. Sinto num cabo num só verso. E enquanto olhares para mim, eu sou eterna. Estou viva enquanto ouvir a tua voz. Contigo não há frio. A música que ouvimos vem de nós. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Deixa água na boca. suavemente balançar. Do jeito que eu gosto também vais gostar. Mexe o bumbum sensual nesta dança. Assim e abaixo vamos acelerar. Mãozinha, mãozinha, hey, hey, hey. Mão na cabecinha, mãozinha, mãozinha. Mão na cinturinha, mãozinha, mãozinha. Mão na cabecinha, mãozinha, mãozinha. Mão na cinturinha. Mãozinha, mãozinha. Hey, hey, hey. Mão na cabecinha, mãozinha, mãozinha. Mão na cinturinha, mãozinha, mãozinha. Hey, hey, hey. Mão na cabecinha, mãozinha, mãozinha. Mão na cinturinha. Que música é esta que me deixa louca? Só de ouvir ninguém consegue parar. Eu sou tão quente, deixo água na boca. Tão caliente o ritmo, vamos dançar. Entre o mundo suavemente balançar. Do jeito que eu gosto também vais gostar. Mexe o bumbum sensual nesta dança. Assim abaixo vamos acelerar. Mãozinha, mãozinha, hey, hey, hey. Mão na cabecinha, mãozinha, mãozinha. Mão na cinturinha, mãozinha, mãozinha. Hey, hey, hey. Mão na cabecinha, mãozinha, mãozinha. Mão na cinturinha. Mãozinha, mãozinha, mão na cinturinha. Mãozinha, mãozinha, hey, hey, hey. Mão na cabecinha, mãozinha, mãozinha. Mão na cinturinha. E agora mais rápido, um, dois, três. Mãozinha, mãozinha, mão na cabecinha. Mãozinha, mãozinha, mão na cinturinha. Mãozinha, mãozinha, mão na cabecinha. Mãozinha, mãozinha, mão na cinturinha. Mãozinha, mãozinha, corpo é gelo, é sal. Nesse olhar que me toca, qual gesto fatal? Corpo em sentido, lábios de rubro mar. Tudo é desejo em ti. E o mundo para na hora singular em que me encontro. Quem se quer salvar?